5 milhas e meia para o externo em aproximação, agradeço a colaboração, vamos checar o trem, chama a torre 1986. Torre 1986, de nada. Só no Salvador, TAM 8001, informação Papá, autorização. TAM 8001, está autorizado para Recife, 330 é o nível, decola da 10, saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. A pela Turisc 58. Aciona 5031 no transponder, 119.8, a frequência do controle. TAM 8001, Recife, autorizado nível 330 via Turisc 58. Decola da pista 10, Pucaracajú, a saída, primeira curva esquerda, 5031 no transponder, 198, controle Salvador. Ficando para 2015. Chamará. Solo web 5728 do próximo escudo. 5728, procede via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3, prossegue para o Finger 05 no pátio principal. Alfa Kilo, cruzar o pátio 3, para. O 05 no pátio principal. 05 no pátio principal, obrigado. Salve Salvador, boa tarde, Gonal 333, informação Papá. Gonal 333, muito boa tarde, para Congonhas, nível 360, está autorizado, decola da 10, saída da El, Leda Bridge, e Bridge intercepta pelo Luno 6 e prossegue conforme a rota. Aciona 54, correção, aciona 5074 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Cruzar 360, Congonhas, rota com front plano, decola da 10 com curva à direita, da Euleda pós-bridge, interceptando a Peruísca no meio, 5074, transponder, 98 o controle, 9363. Cotejamento correto, chama para o posto número 12. 50 Recife. Controle Salvador, trip 5400, informação Papá. Trip 5400, controle, ajuste agora 1013, via chegada a mar e quando pronto, 2000 pés autorizado. Quando pronto, 2000 pés autorizado na chegada a mar, 5400. Azul 4060, solo 06, Libéria, direita, solo 121, decimal 9. 219, senhor, obrigado, boa tarde. Solo Salvador 4060, livro na faca. 4060, prossegue via Alfa, reporta. Prossegue via Alfa Kilo e vai manter a posição na saída do pátio 3. Seu gate encontra-se ocupado. Alfa Kilo mantém na saída do pátio 3, 4060. Solo é o trip 5489 para posicionamento. 5489, mantém a minha escuta e aguardar, ok? A tua escuta aguardando para puxo. Solo Salvador, boa tarde de novo, é o Índio November Alfa. Encontra aqui na Lima para cruzamento no pátio 1, decolagem da 190. Índio November Alfa autorizado, o cruzamento do pátio principal vai prosseguir via Juliette Alfa e no ponto de espera 118.6, agilizando por gentileza. Juliette Alfa, tem um ponto de espera da 1-0, como chama a torre, vai agilizar, Índio November Alfa. Mantenha, me escuta e aguarda. Portão 8001, no portão 11, pushback acionamento. Puxa 001 autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 8001. Salvador 3566, Porto 9, solicita posicionamento. 3566, está autorizado posicionamento, informa que será simultâneo com o tráfego do 11, ok? Sim. 8001, coordena com a equipe de solo, seu push será simultâneo com o tráfego no 09. Sente, em coordenação com a equipe para o tráfego do portal 9, está 8001. Índio November Alpha, confirme a sua posição. Desculpa, não copiou, Índio November Alpha? Já estou visual, caronave. Obrigado. Qual é o Papa Romeu, mais que é o Vitor? Quer que o Vitor Manati? Positivo. Bate a Covita, Manati, no pátio 4, para acionamento, PAB02. Vai manter a escuta número 2 para a cópia, Mike Covita? Mantenha a escuta número 2 para a cópia. Solo, gol no 333. Gol no 333, prossiga. Nosso plano aqui está via Upper Zulu 16, poderia confirmar? Afirmativo, da El Leda Bridge, Bridge intercepta Zulu 16 e prossegue, conforme a rota. Ah, tá ok, obrigado. Solo 5489. That's right. Só aguarda que eu vou prosseguir um outro tráfego da companhia também pro patch 3, tá ok? Ok, obrigado. Trip 5240, livro pista. Alfa Kilo, patch 3, trip 5240, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo pro patch 3, 5240, obrigado. Fala, 3566. Prossiga. Se eu abrir de novo o porão aqui pra colocar mais uma bagagem, vai chamar de novo pro push de acionamento do portão 9, 3566, tá? Por gentileza. Acuva Golf, pronto, cópia. Ok. Você vai taxiar o... Vai efetuar a corrida abortiva na pista após regresso? No transponder, 119.8 é a frequência do controle. Muito obrigado. Índio November Alpha Lima mantém. Cotejamento correto, pessoas a bordo, por gentileza. Saída do patch 3, 4060. 4060 vai manter a posição e aguardar na saída do patch 3, o seu gate encontra-se ocupado. Vou sair e vou aguardar na saída do patch 3, 4060. O senhor vai manter a posição na saída do patch 3, sem bloquear a Juliette, ok? Tô aqui parado esperando, 4060. Por gentileza. Pois não, expõe. Oscar Papa Golf, 118.6, a frequência da torre para acionamento de táxi, 1.013 altímetros. Let Bravo Delta, prossiga. Puxa, sua prioridade para reboque é a última, tá ok? Pode. Só 9. Trip 5489, autorizado puxa acionamento, chama táxi. Gente, livre puxa acionamento, reporte para táxi, 5489. Então 8001, confirma seu estimado para puxa. Tá aguardando o fiscal do pátio liberar, já tá tudo pronto, então 8001. Ciente, então você vai me chamar quando totalmente pronto, mantenha a posição. O TAN... 3566, autorizado para o estacionamento, chama táxi. Solo, TAN 8001. Prossiga. Senhorita, nós aqui da cabine de comando não temos como saber quando o fiscal do pátio da infraero vai autorizar ou não. Da nossa parte, já orientamos o pessoal de terra, manutenção para iniciar o pushback, inclusive minimizando o nosso atraso, tendo em vista que nós vamos entrar na nossa regulamentação. Ciente, comandante, mas eu também libero seu push de acordo com a movimentação do pátio. E aí, quando o senhor não está totalmente pronto, acaba atrapalhando o taxiamento, enfim, atrasa todo mundo, não só o senhor. Eu conto também com a sua colaboração. Positivo, senhorita. Nós estamos completamente prontos. Aeronave, a tripulação, equipamento de terra pronto para iniciar o pushback. Quem não autorizou foi o funcionário de terra da Infraero. Eu não tenho controle sobre ele. Porém, então, reporte quando autorizado pelo funcionário, por gentileza. Agora o almirante autorizou, estamos prontos. Ciente, você vai coordenar com a equipe de solo? Se tiver condições, está autorizado por simultâneo com tráfego no 09. Obrigado, vai coordenar mantendo separação visual. Obrigado pela atenção. Só Solo, Papa Romeo, Mike Eco Vito, tá aguardando o copiamento. Mike Eco Vito, autorizado Manati, mil pés, decola da 197 no Axé, após decolagem direita, 0125 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Positivo, 119.8 controle, o Mike Eco Vito, transponder 0125, irá chamar a torre 118, decimal 6. Fechamento correto para acionamento de táxi 118.6013 no altímetro, Vitor. Vitor, 6.13 no altímetro. Azul 4060, vai prosseguir para o 09, atenta ao tráfego da TAN, está em pushback no mesmo. Posso prosseguir ou aguardo ele? Pode prosseguir, comandante. Prossigo para o 9, 4060. 3560, pode chegar um pouquinho para frente? 3560, já autorizei o tráfego da Azul a ingressar no 09, ok? Direita, informe quando visual com o Índia November Alpha. Índia November Alpha está para cruzamento da 35. Índia November Alpha autorizado, cruzamento, aguarde transferência. Vai cruzar, aguarde transferência, Índia November Alpha. Confirme sua autonomia, por gentileza, comandante. 3:50. Vai prosseguir via Juliet Alpha no ponto de espera 118.6013 no altímetro. 7. Juliet Alpha no ponto de espera prossegue com a torre 5486. Para o táxi 3566 com 146, 3 horas, resista. 566, assim que o tráfego da Azul ingressar no gate 09, está autorizado se prosseguir via Juliet Alpha quando no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1013. Juliet Alpha 1013, 18.6, obrigado. Já, só um momentinho. A informação que eu tinha é que sim, que estava operando normal, mas parece que houve uma modificação, vou só confirmar aqui. 4089 vai manter a posição e aguardar, é o número 3 no setor. Aguardando o 3 está pronto para o push? Assim que o tráfego da companhia inicial táxi está autorizado, push no 11. Após o tráfego da companhia inicial táxi está autorizado o pushback, então 001. No 3? Sim. Vai o trip 5489. 5489. Eu mantenho o ponto de espera. Mantenho o ponto de espera, 5489. Quilômetro Oscar decolado do Zulu Mi, informe cruzando com o Charlie 150. Tem as costas que ele mantém? Confirme? Ele está mantendo o que é o Zulu Mi? Está mantendo 1000 pés, passou a vertical do farol de Itapuã. Ok, 500, então vou manter 500 pés para manter a separação, ok? Sobre o mar. E vamos com o visual com o tráfego, ok? Está visual com ele. Tá, se está visual, então chame o controle, 119.8. 119.8, número 9. Índia November Alpha, chame o controle, 119.8. 119.8, Índia November Alpha. Sim, para baixo, travado visual, 4-1 no meio. Livre pouso, 100 graus, 1 no meio, nós. Livre pouso, 4-1 no meio. Índia November Alpha foi transferida agora. A sua escuta, Axé, 1000 pés. Ok, a 1000 pés Índia November Alpha, chama o controle Salvador agora. Pelo Romeu, acho que o tráfego está à sua frente, mantendo 1000 pés. Atenção para o mesmo, prossiga para Vera Cruz, mantendo separação visual e na escuta do controle. Ok, então só com ele mantendo 500 pés. 500 aí, claro. Como é que está o controle? Surgiu uma dúvida, eu estou tentando contato com a IS, mas ontem eu estive aqui, inclusive nós tivemos a aeronave voando para João Duval Carneiro, e eu estou tentando confirmar isso junto à IS, mas não estou conseguindo, viu? 63 e no 5 para Guarulhos, está autorizado nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev, Bidev, intercepta Perusk 50, até o destino. Após decolagem, curva à direita, aciona 5199 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Guarulhos 360, decola da 10, para a direita da El, Leda, Bidev, Perusk 50, até o destino. Primeira curva à direita, 5111 no transponder, 198 no controle. Contestamento correto, tá autorizado. Me chama pronto pro push, ok? Bota na. Ingresso. Chama na, o Mike é correto. Torre 3566, pronto, ponto de espera, número 2. Ciente, 3566. Ultrapassando o tráfego no momento. Ciente, de novo, Ambarava está sendo ultrapassado pelo Kilo Romeo Oscar, também decolado de Salvador, com destino a Vera Cruz. B, 4 e 10, autonomia, alterna Natal. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre em 118,5, altímetro marca agora 1013. Eu já ultrapassou o tráfego, vai acender para 1000 pés. Obrigado. Aí? Negativo, vai manter posição e aguardar. Azul 4089, após a passagem do tráfego da sua retaguarda, autorizado o push no 08. Após a passagem do tráfego, autorizado o push no 4089. Azul 4186, solo 20, solo 219. Então 3154, esse é o controle, ajuste agora 1012, via chegada Mari, desça para 2000. VL12 via Mari para 2000 pés, tá? 3154. 43416. Azul 4089, converse com a equipe de solo, por gentileza, e peça que a entrada do Finger 08 fique liberada, que o tráfego da companhia vai ingressar no mesmo, ok? Afirmativo. Converse com a equipe de solo, por gentileza, comandante, a fim de deixar a entrada do Finger 08 liberada, que eu vou autorizar o tráfego da companhia a ingressar no mesmo. Assistente, vai deixar liberado esse cara. Obrigada. Capapagolf e a mim mantém na 17. Livre. Rafa, reportará 20 milhas da corrida. Através para a barra. Mantenha-me, escuta e aguarda a coordenação, por gentileza. Uma correção, por gentileza, se for possível, 140 pro 3661 no condicional ideal. Gente, mantenha-me, escuta. Mantenha-me, escuta, seu 3661. 00, livre e pouso, obrigado. Romeu Oscar no farol da barra, frequência livre. Nossa, obrigado. Controle, boa tarde, é o trip 5489. 5489 é o controle, contato radar. 7, 5489. Como é que estamos, Salvador? Já confirmei junto à IS, operação normal em João Duval Carneiro, Serra Novomba, Juliette Delta, Feira de Santana. Após a passagem do trip, pode ganhar e manter? Pode, faz o trip ali e mantém, 3566. Obrigado. Você é livre. Frequência livre, que não é legal. Ok, afirmativo. Oscar Papa Golf, o vento é de 100 graus com 169. Tem livre decolagem da pista 17. Controle é o 5489. prossiga. É, autoriza a ascensão ao 200-539? Positivo, está autorizado. Eu queria desculpar, foi meu. Eu deveria liberar antes. Está autorizado subir para o 200. Eu preciso saber a sua razão de subida, pois eu tenho um tráfego na chegada marinha. É, 1000 pés. 1000 pés subindo para o nível de cruzeiro. Azul 4196, está autorizado para seguir para o Finger 08, agilizando por gentileza. Para o 8, agilizando. Solo Salvador, trip 5400, livrou na sua escuta. Trip 5440, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5400. Solo Azul 4089. Passar 3 horas e 20 economia, zona com 5, está com 9,6 agora. 8, obrigado. Oi, Salvador, tá 8001 no ponto de espera da 10, pronto. 8001 no Alim mantém. Alim mantém. Autorizado? Após o ingresso mesmo, autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 118,6. Altímetro 1003 agora. Juliette Bravo Delta, por gentileza, mantenha-se na saída do pátio 3, aguardando para prosseguir. O senhor já tem o estimado de pouso? Para prosseguir. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 10, sai da Coral pela Golf 677. Aciona 0263 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Iziel, nível 140, decola da pista 10, saída Coral pela Golf 677, aciona 0263 e o controle em 119.8 para o TAN 3661. Cotejamentos corretos e chama para o push no 01. 356, boa tarde. Boa tarde, 3566, este é o controle Salvador, está em contato radar. Ciente, quando possível, era caiu, senhor. Ah, ciente, a princípio é a saída Puca. Vai levar Puca? Tango, Whisky November 9222, control. November 9222. Contact center, frequency 126.85, over. 126.85, Tango Whisky, November 9222, frequency 79. Bye. Gente, comandante, mas o plano que eu tenho aqui do senhor, ele tá vencido. E no meu sistema não consta nenhuma DLA. Você pode checar, por gentileza, com o despachante? Sim, a gente vai entrar em contato com a coordenação da empresa, o TRIP 5267. Obrigada. O 3154, confirma o ajuste do altímetro 10013. TRIP 13, obrigado, TAN 3154. Salvador, muito bom dia ao Papa Romeu, mais tarde, mulher, que perdeu contato com o centro da equipe investida agora cruzando o Papa Romeo, Mike, Tango Juliette, controle, via, chegada a mar e desça para 2000, ajuste agora 1013. Via, chegada a mar, o Mike, Tango Juliette, 1013. Via Lima, Mike, Quebec, e na Quebec chama o solo, chama a torre 118,6, ok? Relativo, Relativo, Relativo, Delta, principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, solo, torre, 118,6, muito obrigado. Gol no triplo 3, vai passar uma aeronave de pequeno porte à sua retaguarda para cruzamento do pátio. Coordena com a equipe de solo após a passagem na mesma, autorizado push no 612. Três, pode passar a aeronave, pequeno porte, está autorizado, chamará a pátio 333. Gente, eu vou falar, Alfa Victor Juliette, mantenha a posição e aguarde. Isso, Isso, caso seu uniforme autorizado, ingresso, chame alinhado e pronto. San 8001, decolado aos 28, controle em 119, decimal 8. 8001, 198, bom trabalho, até amanhã. Controle Buenas, TAM 8001, cruzando 1700, Puca, Aracaju. TAM 8001, controle, contato radar. Contato radar, quando possível, coordena Aracaju pra gente? Ah, sim, vou coordenar, vamos aguardar. Obrigado, na sua escuta. Azul 4089, Aliar e manter. Aliar e manter 3154, livre aliás. Eu passarei estabilizado, 3154. 5267. Na sua escuta. Comandante, entrei em contato com a sala IS, a mesma disse que não tem nenhum plano do senhor previsto, nenhuma DLA desse plano 5267 para confins. Solicito que você entre em contato com o despachante para providenciar essa DLA para que possa, seja possível sua autorização, tá? O plano que eu tenho aqui está vencido, das 14h56, repetitivo. Ao 5267, grato pela informação, vou checar agora com a coordenação da empresa. Obrigado. Ok. Autorização de Salvador, muito boa tarde, ao gol 1781. Autorização para Guarulhos, paciente Capapá. Gol 1781, está autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev intercepta a Peruísk 50 e prossegue até o destino. Aciona 5136 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Autorizada no gol 360, decola da 10, saída da El, Leda. Vai interceptar o 50, 5136, é o transponder, 198 é o controle. É o 1781 da Gol. Contagionamento correto, chama pro push, gol 1781. Novo Salvador, gol 600, portão 7, push para acionamento. 600, tô coronado no 612 em push. Se tiver condições, autorizado no 07, chama quando pronto pro táxi. Ok, vai coordenar, chama táxi, 600. Para o táxi, gol no 333 com 99 a bordo, 4 horas e meia, tá na Galeão. Através. 1012, tem bom voo no 333. San Juliette Alfa, ponto 386 com 1012, gol no 333, obrigado, boa tarde. Boa. Azul 4089, decolado aos 32, chame o controle 098. Kilo Romeo Oscar. 705, 107. 7, Romeo Oscar, prossiga para Paripe, para ingressar no Interlagos, 1013. 1013, Paripe, para 7, Kilo Romeo Oscar. Fernando Aracaju, com 2 horas de autonomia. 3661 não vai dar passagem ao tráfego da Gol, vai prosseguir como número 2 via Indian Alpha, quando no ponto de espera chama a torre em 118.6. O altímetro marca agora 1013. Gente, 1013 via Indian Alpha como número 2, quando no ponto de espera chama 18.6, 3661. Falou, 6315, boa tarde, 03 para pushback. Oceanair 6315, muito boa tarde, coordena com a equipe de solo, assim que era a nave da TAN inicial, táxi, autorizado, push. Faz o TAN inicial, 6315. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 333, próxima ponte, perdão, no Zé. Gol no 333, autorizado, alinhado e decolado, a pista no zero, vento de 100 graus, 1 no meio, é nóis. Obrigado, autorizado a NEAR, decolar do sistema 0133. Torre, redução, cheque pré-pouso, chame a torre, 1186. 186.